258, me ajuda? O Xanema 258, boa noite, autorizado por uso, pistão 0, vento 13, 0 graus, 1, 2, nós, pistão molhada. Azul 527. Azul 527, chama todos, frequência 1-8, próxima 95. 8-5, bom dia. 1-334, gente, para 2 mil pés, autoridade LS, ok, estabilizado. 2 mil, autoridade LS, fala 334. A série de 2224, resolve para 3209. Bom dia, Azul 527, 2 vezes 1 já serve. Azul 5-1-2-7, boa, aguarde pista livre, ajuste ano 0-2-0, pista molhada. 7. 2-4. Xanema 074, reduza para 2-2-0-9. Xanema 3-3-9-8, reduza para 3-0-10, ajuste ano 0-2-0. Então, 3398, para final LS, como direito para 050, reporte estabilizado. Cruzando o táxi, avião, foi Juliette, portão 62. Sim, escuta, alma Juliette, é por aqui. Azul 5127, vento 130 graus, 13 nós, autorizado pouso, pistão 0. Depois, 10, azul, 5127. 1030. 4020-224. Estabilizado, 1334. 1334, chama todos, frequência 1-8, última hora 5. Estabilizado, tá. Com 1972, oceano a identificação, dessa via chegada para o mês de ano, para o nível de voo 050. Com 3398, vista para 2 mil pés, autorizado em eleição que tinha e passa estabilizado. Bruno 334, boa noite, continue a aproximação, aguarde pista livre, ajuste na 020, informa o Embraer, aproximadamente 1,5 milhas, cabeceira na 0. 7-3-3-4. Xanema 224, posição encerrado em 67 milhas, nordeste do El Salvador. Comandando Controle de Aracaju, frequência 1-2-0-2-3. Colônia 074, terça, até nível de voo 050. Pode voar de novo, passarei 2024. Confirme. Pode voar Duna 2224. Passarei 2224, mantenha para o 075, aguarde o vetor para a execução do cruzador. Mano 075, aguardando para o vetor 2224. Autorizado pouso, piscama 0, vento na 3, 0 graus e na 2 mais. Pouso na 0, na 3, 3, 4. Estamos a 8 minutos, cópia. Chamei 074, reduza para 2009. Chamei 2224, curva à esquerda para 065, autorizado final e alinhado, curva para 3006, ajuste no 020, reforço estabilizado. Esquerda 065, 3006, dirigente apontará 2224. Autorizado, Sierra Bravo, Sierra Golf, Getúlio Luna 0, nível 370, decola da 10, primeira curva esquerda, certo por saída curva, transição Vipar, aciona 5403, controle 120, decimal 8. Frequência 1 no 8, decimal 5. 098, protegimento correto, no 2 aguarde. 2224, desça para 2.000 pés, autorizado elétrico, que é passo estabilizado. 2.000 pés, autorizado elétrico, apontará 2224. Tener 6074, desça para 3.000 pés, ajuste no 020. Então, 3398, boa noite. Autorizado fundo, pistão 0, vento 1,4, 0 graus, 1,9, pista molhada. Pouso 0, tá 3398. Após o bonde da Gol, segundo tráfego na... Parqueando 4 será autorizado. Linha 074, se custou o utilizador, com a direita por 060, reporta disponibilizado. 060. Estabilizado, passeio 2024. É 43224, chama a TV, frequência 1 na noite, décima 9. 205, obrigado, na noite, 3024. Colônia 074, desça para 2000 pés, autorizado em 96, reforço estabilizado. Então, Passarei 2224, final da 10, com Campo Alista. Passarei 2224, boa noite, continua a aproximação, número 2, ajuste ano 020, está molhada. 2224, número 20. Nome é 074, chama a TV frequência 198-95. Fecha na MS 074, continua a aproximação, número 2, ajuste ano 020, pista molhada. Autoridade Leão 63, reporte estabilizado. 2020, autoridade Leão 63, boa noite. 074, o tráfego precede o ATR, aproximadamente 5 milhas da cabeceira 1-0. Passagem 2024, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-4, 0 graus, 1-5 nós. Livre pouso, passagem 2024. Lema 074, reporte VA. Salvador, vou 1098 para o táxi com 49 a bordo, 2 horas e 59 de autonomia, alterna força dele. 1098 autorizado o táxi, até o ponto de espera da pista 10 via Índia, no ponto de espera reposte pronto. Ajuste 1010. Autorizado o táxi via Índia, até o ponto de espera da 1-0, reposta pronta, ajustado 1020, vou 1098. 198, mantenha a ponta de espera. Mantenha a ponta de espera, 198. Taxaria 2224, sala 51, agilizando, libere a direita na Delta. Agilizando na Delta, 2224. Puxando a MA 074, Ventura, 30 graus, 1,6 nós, autorizado pouso, puxando a 0. 0 pouso, 074. Passagem 2224, autorizado, táxi via Alfa, Juliette, posição 1, 241. Alfa, Juliette, posição 1, 241, passagem 2224. Gola 972, boa noite, continua a aproximação, baixa pista livre, ajuste na 020, pista molhada. 3520, eu vou na atualização, 972. Puxa, M074, solas 53, confirma a condição da pista? Cliente, libera a direita, na minha escuta, autorizado. Alfa, Juliette, portão 10, na 074. Alfa, 972, informa o tráfego de pouso à frente, informa a pista seca. Autorizado pouso, pista 10, ventura 30 graus e 9 menos. Autorizado pouso, gol no 972, obrigado. Gol 098, vou usar o contrato do final da 90. Ah, vamos lá. Gol 098, após a passagem do tráfego de pouso autorizado, LR Matheus, pistão 0. Após a passagem do tráfego autorizado, LR Matheus, pistão 0, gol 098. Lima 972, calma 57, né? Me escuta, libera a direita, autorizado táxi, de Alfa e Juliette, portão 9. Alfa, Juliette, portão 9, me escuta. Luma 098, autorizado decolagem, pistão na 0, vento na 2, 0 graus, 1 na 4 nós. Aciona a identificação, gostaria de chegar da Bomé de Uno para 2000 pés, registro no 020. Lona 098, decolada 58, chame o controle, 120, decimal 8, morro. 08, morro. Contato a Renan Nicolás, que se desistiu da PUC N3370. Na PUC, 10370, voo 1098. 098, chama o centro Recife, frequência 126.85, alterna 126.45. 2685, 2545, 1098, 71. 228 na 19, final da 19. 228, chama a frequência 198, décima 95. 295, seja. Torre, algum 228, boa noite. Está estabilizado no X-ray, vai achar travado. Luna 228, Kenegal no 020, autorizado pouso, pistão no 0, vento 150 graus, 109. Ali pouso no 0, Luna 228. Número 228, no solo 17, libere via Foxtrot, táxi via Alfa, Kilo, previsto é a 1 no Romeo, no Pátio 3, fique até o teu sinalizador. Vai liberar Foxtrot, Alfa, Kilo, Romeo, vai para o 1 no Romeo, no 228. 2222, para repassar 12, realização confirma repetitiva, espaço Abel. Fechando 2228, autorizado para a Vitória da Conquista, via rota do plano de voo, nível de voo 180, saída Arboruno, transição Alefa, decola da pista 10, fazer decolagem, primeira curva direita. Funciona transponder 54 no 0, controle 120, decimal 80. Decola capturão do 0, direita, Arboruno, Alefa. 4-0 pode, 0-8 pode pular. Funciona 228, correto, chame pronto, remota 1-2. 2, São Paulo Paredo, posicionamento, Sinota 12. Passarela 2228, autorizado, chame o táxi. Então, valeu. Para o táxi, para papel B3, 4, 4 horas, alternativa Salvador. Salvador 2228, autorizado táxi, até ponto espera da pista 10, via Pátio Taxi Índia, no ponto espera a ponte próxima, NH 1020. Via Pátio Índia, NH 1010, portaremos 020, corrigindo, portaremos para o ponto espera a campeira 10. Ponte Serra Cabeceira, 1-0. Passando 3228, autorizado, linha de colapso, tono 0, autonomia 0 graus, 059. Linha de colapso, 1-0, passando 3228. Passando 3228, decolado 33, chame agora o controle do ano 20, decimal 80. 2080, passando 2222. Controle em Salvador, passando 2228, árvore 1, cruzamento 100 pés. Passando 2228, contato radar na decolagem, suba 4220, 80, sem restrição, e conto da telefone. Direto elétrico, passarei 2228, ascensão 80.